Eu conto os dias sem ter você. Esse amor tá me matando. Sem alegrias, tento esquecer. Esse vazio é quem está me amando. E o coração me diz: não vai curar jamais. O amor é cicatriz que o tempo não desfaz. E aqui, chamando a vida inteira, eu tô te esperando, enlouquecendo aqui. A sua volta, ficarei pra sempre aqui. E o coração me diz: não vai curar jamais. O amor é sim. Que o tempo não desfaz. E aqui, te amando a vida inteira, eu tô te esperando, enlouquecendo aqui. Te amando do meu jeito, vivo a sua volta, ficarei pra sempre. Não vejo a hora de dizer que eu te amo e que não sinto medo. Pelo teu amor eu morro. Meu peito implora algo lindo que me faça ver sentido em me apaixonar de novo. E aqui, te amando a vida inteira, eu tô te esperando, enlouquecendo aqui. Te amando do meu jeito, vivo a sua volta, ficarei pra sempre aqui. Te amando a vida inteira, eu tô te esperando, enlouquecendo aqui. A sua volta, ficarei pra sempre.